aqui para o sol, transição muito baixa. Autorizado, portão 01, chame táxi, 9521. Pouso 096, vou na próxima avisa 366. 366 na 096, grato. Pouso 096, desce inicialmente 4 mil pés, ajuste 0093. 4.093, eu vou na 096. Na R6310, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95-63-10. 63-10, na final da RNAV 10. 3-10, estado por autorizado, pista 10, vento 1-10 graus, 109. Pouso autorizado, 63-10. Gol 1096, autorizado final do procedimento RNAV, desce para 2.500 pés, reporte com estabilidade. 2.500, autorizado, retorno para final, 1096. Autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 10 torre 118 decimal 95, o ajuste 10 no 3, tem o bom voo. Direita 1215, confirma? Torre 1390. Prossiga. Direita 121, confirma a frequência? 90. 219-6310. Pode voltar 921, quando espera pronto. Aliar e manter, pista no zero. Oxana 6310, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão. Portão, Alfa reporta para ingresso na Juliette, Oxana 6310. Alfa reporta para ingresso na Juliette, 6310. 00 graus, 99. Tem decolagem no zero, tá. 96. Xana 6310, prossiga Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 6310. 3662, desça para 4.000 pés, sem legal no 093, foi pro do Serra Vitor 369, autorizado para o procedimento RNAV, pistão no 0, reporte na final. Positivo 4013, Serra Vitor 369, 366. Direita, chame só o controle, 1208, boa viagem. Ok, direita, controle 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador é o TAN 9521. TAN 9521, contato radar, subazia saída Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360, 9521. Meia visual no zero, gol no 096. No 096, chama Torre Salvador, em 118, decimal 95. 895, obrigado. Gol 096. Gol 096, ajuste no 013, primeira aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda autorização. O 9521 tem referência, pode voar, Elefa? Afirmativo, tá 9521. Elefa, obrigado. Visual autoriza até 2500. 2500 pede afirmativo, tá? 3662. Ok, obrigado. 2500, 3662. Meia pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 10 graus, 8 mais. Depois, 9. Zero nove e meia, aos 09, direito, 21, 219, só. 219, 09, obrigado, Sérgio. Comendador, boa noite, ao voo 2043. Total 3662. Eu 3662, chama a Torre Salvador, em 1-8, decimal 95. 18900, até mais tarde. 19521, chama o centro Recife, em 1-26, decimal 0, alterne 1-28, decimal 8. 260-288, vai chamar, obrigado, boa noite. Boa noite. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 909, boa noite. O Gol 2043, copy. Copia. Gol 2043, autorizado Guarulhos, via rota UP do Luno 0 até Taubaté, o nível 360. Decola pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5545. Autorizado São Paulo Guarulhos 360. Via pistão 10, Tabaté. Decola 10, direita da El Leda Motiva. 1208-5545, portão 7, é o gol 2043. Cotejamento correto no 07, time pronto, gol 2043. Chamará. Salvador, Gol 1973. Firme, Gol 1973. Afirmo sim, Salvador, para Guarulhos 320. Desculpa, Galeão. Gente, Gol 1973, tem o 36 já pré-aprovado, solicita a coordenação do 38. Receita perfeita, mano. Gente, Gol 1973, autorizado Galeão, via rota Irume, Upper November 857, Moussu, o nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Irume. O controle 120.8, transponder 5563. Então é para a galera 360, como a rota do plano de... A situação vai ser a posição Irume, a 5087, é a nossa rota, sempre com Moslu. Vai estar dentro da direita da El Leda e após a cidade de Irume. 208, controle após 563, transponder, Boronado 73, nosso posição de destacamento é o número 4. O 1973, só confirmando a rota, Amper November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima. Terra e uniforme. Autorização. Correto, portão 04, chame pronto, gol no 973. Pronto, vai. Solo Salvador, boa noite, da 3662. Viva o nosso discurso. 662, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Pronto, fechou o estacionamento, portão 7, Gol 2043. Sente o Gol 2043, aguarde para o push, estimado de 2 minutos. Valeu. Gol 2043 da escuta. Prossiga. Airbus da TAM ingressando agora via Juliette. Vai parquear à sua esquerda no portão 08. Após o parqueamento do TAM no 08, autorizado iniciar no 07, chama táxi. Gol 2043. Mas TAM 08, tá livre, chama táxi. Gol 2043. Salvador, Gol Nonato, segue a estacionamento, posição número 4. Autorizado, chame táxi, Gol no 973. Táxi, 973. descida, 2765 da Azul. 2795, desça para 4.000 pés, ilegal no 014. 4.014, no 2795, obrigado. 7, outro DCT, o nível 350. Decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pulca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador, 120, decimal 8. Transponder 5570. 0, Pulca, Jamo, Aracaju. Da pistão no 0, decola, peso 1 na 7, outro, 1208. Controle 570, transponder 63, 10. Confirmando após a decolagem, primeira curva à esquerda. Curva à esquerda, 63, 10. Cotejamento correto, portão 03, chame pronto, Oxenai 6310. 3177 a bordo, 3 horas e 40 com Guarulhos. 19948, acione identificação. Você já viu a chegada Mari para o nível 0, 50, tem legal no 014. Autorizado, ETAP, azul Salvador Ground, American 230. 230, Salvador Ground, go ahead. Yes, sir, parked on apron 3, request permission to tow the aircraft to the main apron gate 10. American 230, tow approved, coming back to join on the main apron. Call before entering main apron, American 230. Autorizada a linha decolar, pistão 10, vento 10 graus, 8 nós, 1973. Clear, call out, sir. Gol 2043, autorizado táxi, via Bate Uno e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste no 0, no 4, tem um bom voo. 973, 925, 1208, boa viagem. 08, 973, boa noite. Salvador, voo 9973. Gol 1973, contato radar subavia, saída da Alfa, nível 360. Localizado em via 360, gol 9973. Salvador, boa noite, eu vou 2043. 2043, alinhar e manter a pista no zero. A minha Voo 2043 ao alinhar, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, voo 2043. Afirmativo, Papa Tranquilo, Quilo Lima, é o controle. Quilo, Quilo Lima, Salvador, Operação Isol, QNH1014, autorizado frequência livre para possíveis tráfego próxima à região litorânea, quando no través de Vera Cruz, retorne a frequência do controle. Quilo, Quilo Lima. TAM 3858, autorizado Fortaleza, ao nível 370, via rota Zulu 19 até Bangu, após DCT Abuco, após conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti, frequência do controle 120.8, transponder 5573. Autorizado 370 para Fortaleza, segunda 10, curva esquerda, saída bom, pressão por ti, Zulu 19, Bambu, DCT Abuco, o transponder 573, controle 120.8, no 22 do carro. Então 3858, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Trabalhar o carro. 45. Salvador, boa noite, 2043, decola, passa 1500. 043, boa noite, contato radar, suba via, saída da El para o nível 360. 360, boa 2043. 191, 48, voo em produto, Serra Vitor, 369. Sierra Victor 369 Azul 4 9148. Zulu 48, desce para 4 mil pés, General no 0-1-4, autorizado procedimento, RNAV pistão no 0, reporte na final. No 0-1-4, chamar a final, Zulu 1-1-4-8. Chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25, 1, 2, 8, 3, 5, Recife, na área 7. Intercepta na final visual 2795. Azul 2795, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, agora. É. Salvador, boa noite, Azul 2795, passou Serra Vida 366, tá visual. Continue na aproximação. Baixo no 0-4, vai de utilização de posto. 0-4, na sua escuta, 2795. Serra Victor 369, Azul 9148. Sim, Azul 9148. No 369, iniciando Azul 9148. Entendi. Salvador Ground, American 230, approaching main apron for gate 10. Roger, American 230, continue your tow until gate 10. Continue tow, American 230. Repouso no 0, 2795. Boa noite, Azul, corrijo, voo 2194, acione identificação, QNH no 014, foi proa do Serra Vitor 367, desça para 4 mil pés. Correto, ficou agora, está passando a 12, passou 220, desce para 4 mil, 367 Serra Vitor, agora na proa. Dinamo estabilizou, Azul 9148. Azul 9148, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-9, decimal 95, bom. O 2043 chama Centro Recife em 1-2-5, decimal 1 no alterno, 1-2-8, decimal 3-5. 0, autorizado, sanitário. O aos 38, a frequência do solo em 219, boa noite. Boa noite, obrigado. O Salvador, boa noite, livrou na Delta, não se escuta, 2795 da Azul. Azul 2795, boa noite, tá? Quilo, pátio 3, remota 4, Lima. Quilo, pátio 3, remota 4, Lima, Azul 4, 2795. Cliente da 3858, número 2 no setor, aguarde para o push. Aguarde. Solo, 41, direito, 1219, solo. Direito, 219, obrigado, 1914. do 91148, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Táxi Juliette, portão 09. Oceano M3110, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10-14 agora, tenha um bom voo. Patango, Kilo Kilo Lima, prossiga visual, corredor de Vera Cruz e Interlagos. O QNH permanece no 014. Plano 3858, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Volta lá para o táxi. Boa noite, Gol 109, informação Tango. Gol 1096, Fortaleza, no 370 já aprovado. Aguarde um minuto para a posse. Guarda. Zero nove meia, copy. Pronta. Bom, no 096, autorizado Fortaleza, via rota Ampes, 19 Bangu, DCT Abuco, após DCT, o nível 370. Decola pistão no 0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Sequência do controle 120, decimal 8, transponder 5576. Esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8. Transponder 5576. Cotejamento correto, portão 05, chame pronto. Gol no 096. Quadral, no 096. Prosseguir com o RNAV da 10? Afirmativo, gol 2194, autorizado procedimento da RNAV. Pista 10, reporte na final. Cliente, informe estabilizado na final, 2194 da Gol. Para o Douglas 3258 com 158 a bordo, 3 horas, João Pessoa. 3258, autorizado à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 0 no 4, tem um bom voo. 295, direita, Lunda Vares, 14, 3258. Controle Salvador, boa noite, Xenia 630, colocou cruzamento 3. Boa noite, Xenia 630, contato radar, subazia saída da Puka para o nível 350. Puka para o 350, pode ser Puka da presença? Firmo, com referência autorizada, direto Puka. Puka, 630. 2294, apenas para informação, tráfego 3 horas, 3 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, do tipo 10 da Skyline. Paciente do tranco, gol 2194, observar. Quilo Quilo Lima, tráfego 12 horas, 2 milhas, rumo sul. Cruza 3.500 pés em subida, ingressando na final da pista 1-0, tipo um bug 737. Ciente, já visual comigo. Por isso da linha ainda é pra outra, 328. Pelo Quilo Lima, autorizado, vai direto no Ceasa. Ciente, direto no Ceasa, Lima. O 2194 chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895 agora, bom trabalho. O pouso. Certo. Lima, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado, professor. Salvador, boa noite, é o Papateco Quilo, Quilo Lima. Quilo Quilo Lima, reporte interceptando o sinal de 3 milhas, pista no 7. Sinal 3 milhas, mesmo 7, reportará Quilo Quilo Lima. 2 Salvador, muito boa noite, 2194, visual, Vitor Tango 372, passou. Visão 194, avistado, pouso autorizado, pistima 0, vento 1-0 graus, 1-9. 1-0, autorizado, 2194 da Gol. 3858 aos 50, 208, aliás. Obrigado. Boa noite, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. 370, perfil Momo, está 3258.